fita não desacredita que isso é pra você. Estilo inconfundivelmente pesado de ser. Pronto pra rimar na rua, no rádio, no carro e na TV. DJ Alpice é um nome que faz o inferno tremer. Ano após ano, muita correria. Meu compromisso é com a palavra, isso você já sabia. Mas ainda tem muita trairagem. Gente que se aproxima de mim pra levar vantagem. É, acham que eu tô nadando no dinheiro. São como lobos em pele de cordeiro. Falsos amigos usados pelo inimigo. Aí eu paro e penso, por um instante reflito. Por que será que meu sucesso incomoda tanto? E mais uma vez vai tocar em cada canto. Da periferia ou não dessa nação, falar a verdade, essa é minha missão. Você tá numa feira, caiu a sua casa, chegou o dia. Tem mano que chega na humildade e vai rapidinho conquistando a amizade. Mas com o passar do tempo você fica sabendo que o cara é um Judas, traiu seu movimento. Hoje pelas costas é mais um que fala. É, fala o que quer, acredita quem quiser. Eu tô esperto, pouca gente do meu lado, mas os poucos que tem são considerados. Cada um na sua, fazendo sua correria. Precisam de mim, mano, tô na fita. Eu só lamento por aqueles que esqueceram do primeiro mandamento e se perderam. É, eu sei que é difícil amar o inimigo. Onde é que Jesus tava com a cabeça quando disse isso? Por um momento eu tento entender o que foi que realmente ele quis dizer. Você tá numa feira, caiu a sua casa, chegou o dia. Tá numa fria, caiu a sua casa. Chegou o dia da revanche, da vitória do meu senhor. Trema inferno, trema de pavor. Jesus irá voltar pra aniquilar. E depois disso o inferno num lago de fogo irá se transformar. Pode acreditar, está na Bíblia. Se você não acredita, então leia, confira. Também está escrito lá em algum lugar que tudo nesse mundo um dia vai passar. Sua palavra do Senhor vai durar eternamente. É nela que eu me firmo, no verso consciente. E lá vou eu de novo, o peso da palavra, deixando de boca aberta o traíra que não me esperava. Meu verso prega a luz contra o pai da mentira, pra você enxergar o verdadeiro traíra. Você tá numa feira, caiu a sua casa, chegou o dia. Chegou o dia. Você tá numa feira, caiu a sua casa, chegou o dia. Você tá numa feira. Você tá numa feira, caiu a sua casa, chegou o dia. Chegou.